jeans, olhando a chuva, sentindo teu amor e tua paz em nossa jornada. Seguimos juntos nesta estrada, com a certeza de vitória na nossa chegada. Te recebemos.